Falava, tu vai depender também da fita do Cisa agora. Tem muita fé que ele ganhou o caso, entendeu, meu irmão? Papo reto. Esse tempo eu tô ansioso, o bagulho tá pocando pra cá também. Essa semana aí, o bagulho tá sincero aqui, mano. Esse bagulho também mexeu comigo aí, do Cisa também. Falava, porque, ligado, né, irmão? Tudo que nós faz, nós paga aqui, né, mas tá ligado, né, bandido? Como é, mas... Só que a melhor, vai se fuder, velho. E é isso, meu irmão. Eu sei que o bagulho. Pô, meu irmão, muito bom falar com você, velho. Eu tava sem meu celular, sem seu número, sem tudo. Precisar que ele me deu um outro seu número, né? Pô, vou tentar um pouco esse show, foi o maior tempo que eu não faço com ele. Que bom, mano. Papo, velho. Aí vira água com você tocando, coletando do Cristo. Nesse Isaac no abissal, tá maluco. Tá maluco, é, mano. Pô, bati cabeça pra cara em casa e chorei porque sei que isso é um bagulho que vocês sempre quiseram, meus irmãos, entendeu? Não só você quanto esse Isaac também. E todos nós, mano, tá ligado? Eu tenho certeza que vai vir muitos e muitos mais show, mano. Vai lotar as casas do Brasil todinho, tá ligado? A Laura, juro pra você mesmo, juro pra você. Na última mano. Ligação, entendeu? Lembro da nossa resenha. Falando que não ia subir o PJL se tivesse roubando manteiga. Não sabia nós que era uma parada tão trágica. Nós tava tão feliz, o assunto era o show. Era o julgamento do Cisac. Quando vi a notícia eu não acreditei, a seleção perdeu um craque. A morte do Big ou a morte do Tupac. Do outro lado é outra coisa, o que nós não vê e nós não sabe. É foda, é quente, evolucionar ainda de longe é difícil pra caralho. Os armários sem nada, trabalhar até a morte. No 7 eu era talentoso e a meta esse ano é ter uma Glock. O mês nem começou e você já tá sem maconha. Rap já deu o que você queria, o rap paga tuas contas. Fiquei sabendo do teu pessoal que também foi pra tranca. Na penúltima ligação falei pro... Na penúltima ligação falei sobre essas drogas vadia. Que é o prazo lançar da moda e ainda usamos todo dia. O que vocês via como estética na verdade era vício. Se passou quase 10 anos e alguns viram estatística. Do KTP até o KTT nós continuamos nossa vida. Esmaga a cara nos peitos dela com tristeza e azia. PJL a todos que estão na tranca pela armadilha. Vai tá aqui fora esperando. Vai chegar o grande dia. Jorge cantou que Charles ia voltar. E meu parceiro vai também, pode acreditar. E de cigarro baseado, meus olhos embaçam. Liberdade, dignidade, são conquistados no embalo. E a saudade invade na velocidade do tempo mais trágico. Lágrimas caem. Cigarro baseado, meus olhos embaçam. Liberdade e dignidade são conquistados no embalo. E a saudade invade na velocidade do tempo mais trágico. Lágrimas caem. É quente.